Controle 198, transponder 5140. Serra 3 checado. Voo 960, baixar travado? Afirmo. Voo 960, autorizado pouso, pista no zero, vento 150 graus, 11 nós. Autorizado pouso, voo 960. Só complementando, o altímetro marca 1097, voo 960. 1097. Oceania 331, decolado de Salvador 45, controle 199, décima 8. Ave 8, boa tarde. Oceania 321, visual com Bangra Gol, curta final, pista no zero. Oceania 321, após a passagem do Bangra Gol na final da pista no zero, ali mantém cabeceira no zero.